Fique ligado a qualquer momento. Pan News. Jovem Pan 2. Jovem Pan Sati. Saiba agora por que a Jovem Pan lança primeiros sucessos de todo mundo. Los Angeles. Fala, é Paulinho Sanches, correspondente da Jovem Pan em Los Angeles. A rádio mais ouvida aqui é Kiss FM. E a música mais tocada é Wakefield, Another Day. Alô, Brasil, aqui é Flávio Machado, correspondente da Jovem Pan 2 em Nova York. A rádio mais ouvida por aqui continua sendo a Z100. E a novidade é Corona com Baby Baby. Hello, Brasil! Aqui é Ben-Yur Venturelli, correspondente Jovem Pan, direto de Londres. E a música mais tocada nas discos é Fun Factory, Love of My Life. Roma. Olá, Jovem Pan. Qui mi parla Massimo. La Radio Globo qui a Roma è la numero uno. La musica più forte è Talisca, Let Me Be. Na melhor rádio do Brasil, Jovem Pan. O sucesso de todo mundo chega primeiro. Jovem Pan, não dá pra desligar. Vambora, tô na hora de ir pra festa. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Jovem Pan. Vem pra festa. A partir de agora, seu rádio é festa. Jovem Pan. Não dá pra desligar. Jovem Pan. Chega o cotovelo aí pra frente. Aham. Beleza. Oi? Eu, hein? Não entendi nada. Hoje, 15 de abril de 1995, são coisa de 2 horas da tarde. Manda. O que você ia falando? Nada. Nada. Pode falar. Pode deixar. Tá, então a gente está aqui batendo papo. É, Denilton, chega um pouco para frente, assim, para aí, bota o cotovelo aqui. Uhum. É, conta pra gente aí um pouquinho de tua vida, vai. Então vamos tentar te ajudar. O que é que você faz? Peço pro meu avô. Uhum. Agora fale um pouquinho mais alto. Peço pro meu avô. E como é geralmente essa pescaria? Esticar a rede. Uhum. O peixe vem, bluft? A gente pega. A gente pega. Onde se faz essa pescaria geralmente? Aí na ribeira mesmo. Você sai de onde? Botafogo. Quanto tempo demora isso? Meia hora. Que horário você sai para fazer? São 7 horas, 8. Da manhã ou da noite? Da noite. Da noite? E aí, como é que passa a noite inteira? Puxando a rede. E chove assim como está chovendo hoje? Não, às vezes é isso. Ô, ligar no carro aí. Oi. Quem é você? Fábio. Qual é a diferença entre o que você faz e o que ele faz? Muita. Vai dizendo aí, você acorda, você não pesca. O que é que você faz? Estudo de museu. Uhum. Chego da escola e estudar. É vida gostosa? Quer mudar em alguma coisa? Toda quarta e sexta eu vou pro basquete. É. Opa, segundo quarto. Mudou. Você não gostaria de ser pescador? Não sei quais são as vantagens, se é bom. Se é bom, se é ruim. Vale a pena ser pescador? Vale. Quais as razões? Porque a gente vai pescar, ganha dinheiro. Qual é o momento mais alegre de uma pescaria? Quando a gente vai que pega um bocado de peixe. O que que acontece? Aí se a gente vender, faturar muito dinheiro, a gente fica todo mundo alegre. Fica todo mundo alegre. Como é que é a divisão da grana? Vamos supor, a pescaria rendeu 100 reais. Vai dividir assim quantas pessoas? É, quantas pessoas vão na pescaria geralmente? 3, 4. 3, 4. Quem ganha mais, quem ganha menos? Quem ganha mais é o dono da rede. Quanto ele ganha desses 100? Se der 100 reais. Se der 5, 4 pessoas... Ele ganha 30 e cada um ganha 20. 30? Epa! Não, ele ganha... Por 4 pessoas... Ele vai ganhar uns 25, é que a gente vende. Só que se ele ganhar 25 e forem 4 pessoas, cada um vai ganhar 25. Ai, meu Deus. 25 vezes 4, 100. Faz a divisão de novo aí, vai. 30 para o dono? Mesmo assim, você quer ver? 30 para o dono, 60. É, fica 90. O dono sempre ganha mais. É. Eu. Você e teu avô pescando juntos. Os dois já saíram juntos? Sim. E quanto ganharam no máximo que você consegue lembrar? Eu ganhei 10 e ele ganhou 15 e 9. A maior grana que você ganhou pescando foi essa, foi? Não. Qual foi a maior? Quando eu ganhei 15 reais. Você ganhou 15 reais? Uhum. E fez o quê? Comprei uma roupa pra mim. Cadê a roupa? Tá em casa. Tá em casa. Tá da minha vez de correr. Aham, é bonita. Comprou aonde essa roupa? Na nossa carteira. Muito bem. Vamos ver como é que estamos. Jovem Pan, onde nasce o sucesso? Aprovado. Jovem Pan. Jovem Pan, the number one station. ZYC 357, Rádio Jovem Pan 2, em 102,5. Emissora ligada à rede Jovem Pan Sat, Bahia. Jovem Pan. Não saia da Pan. Don't touch that dial. Jovem Pan. Delta, pré-vestibular. Delta. Delta. Jovem Pan. Hot Station. Paca, pá, paca, paca louco, paca, pá, paca. Paca louco de bem pra vida. Abandonou o cinza e o clima já mudou. Entre nessa festa, é verão, sol e calor. Só tocam as balas. A Pan toca mais. More music. Pan. Estilo e bom gosto. O som agora tem sabor. Sound and Sandwich. Dois ambientes com a mais alta tecnologia de vídeo laser e super VHS. Bartender e os melhores shows e clips. Você nunca viu nada igual. Sound and Sandwich. Experimente super sanduíches, massas e grelhados. Todas as quintas à noite, Beatles Moments, o cover da melhor banda de todos os tempos. Beatles. Reserve sua mesa pelo 3581313. No Boulevard 161. Sound and Sandwich. Jovem Pan, o máximo. Rapaz, oi, é os infernos de boa quarta do forró da cabana do gaúcho. E é tomate com laranja tocando shot. Você endoideceu meu coração, endoideceu. Baião, eu fui dançar um forró lá na casa do Zé. E forró. Espero de boa, já disse, rapaz. Hey, you. Você está na Jovem Pan. The Sound of Future. Jovem Pan Sat. Você que tá ouvindo a melhor rádio do Brasil. Essa é a Jovem Pan, sua rádio há mais de mil. As melhores promoções, muita música e alegria. Não toque no seu dial, essa é a sintonia. Yeah, yeah. Todo mundo tá ligado, essa é a Jovem Pan. Você nunca ouviu uma rádio assim. Is the right, right thing. Todo dia, qualquer hora, noite, tarde ou de manhã, todo mundo tá ligado, esse é o som da Jovem Pan. Jovem Pan. The number one radio station in Brazil. Que passa, passa. Jovem Pan, na Jovem Pan, em todo o Brasil, a melhor rádio é Jovem Pan. Não dá pra desligar. Prepare-se, prepare-se, na Jovem Pan, só as melhores. Now, for you, só as melhores. Jovem Pan, duas horas só de música, só as melhores da programação Jovem Pan, só as melhores. Pan. Respira fundo, é exclusivo da conta. A partir de agora, só as melhores Jovem Pan 2. São duas horas, eu disse duas horas de música, as melhores músicas da programação da Jovem Pan, sem nenhum intervalo comercial. Entre outras que você vai ouvir, tem o SMC, o DJ Bo, 20 Fingers and the 60, Dinal, Bass and People, Peter Guest, Rednecks e muito mais. São duas horas com as melhores músicas da programação Jovem Pan. Só as melhores da Pan. Tá preparado? Então vamos lá. Só as melhores da Jovem Pan. Podres. Podreze, mas... Ok, voltando. Já, muito bem. Tá rodando. Uhum. Caiu alguma coisa. A gente fez, se você quiser. Pronto. Ok, ok. Here we go. Here we go. That's all right. Qual a maior diferença entre estar na Ribeira e estar em plataforma? Onde você gosta mais? Para falar a verdade, fica mais fácil. Em plataforma. Qual a razão? Porque lá tem muitos amigos, a gente fica brincando. Mas só que você está falando tão baixinho que não está dando para entender. Lá tem muitos amigos que você fica brincando. Qual é a brincadeira que você mais gosta? Jogar bola. Jogar bola. Você hoje jogou bola na Ribeira. E aí? Thank you. Você jogou bola hoje aí, conta. Conte o que foi que aconteceu. Fiz 3 gols. Tem mais? E também troquei por isso. Eu tava jogando, fizeram gol também. Qual foi a impressão que você levou dos jogadores daqui? Jogam bem, jogam mal? Jogam mais ou menos. Jogam mais ou menos. Quem é o perna de pau? Eu não parei direito de ver. Gostou de alguém? Quem? Todo mundo. Todo mundo. Agora, craque mesmo de bola não tinha nenhum. Não achei nenhum. Não achou não, né? Se você trouxesse um time de lá pra cá, como é que seria? Acho que seria melhor. Quem são os seus melhores amigos pra jogar futebol lá? Tem um cara lá. Diz os nomes aí. Ricardo, Aécio, André, Luiz, Wagner, Neném, Bruno, um cara. Quem é o craque? Neném sabe jogar mais. Né? Ah, você tá com sono? Não. Vai sair esse som todo. Alguma pergunta para ele aí? Você mora em plataforma? Moro. Como é que... Diga aí, conte para nós como é a rua que você mora, que ônibus pega. Passa lá São João, passa lá, Parquituba, Ribeira. É, Sabino Silva. Levanta o rosto. Como é o nome da rua onde você mora? É, São João. E passa Sabino Silva lá? Passa. Como? Desce da linha Campo Grande aqui. Passam lá, né? Aí não, que ele vai pra lá é Boa Vista do Lobato, Itacaré, na hora só para pra cima, na hora que desce que vai pra lá pra plataforma, que desce pro São João. Que surpresa. O nome da rua que você mora? A que eu moro é Primeira Travessa do Porto. Número? 7. Primeira Travessa do Porto, número 7. É plataforma, é Alto do Cabrito, é Ilha de São... Não, Ilha de São João não é. Como é o nome de você? São João. São João. Uhum. É lá dentro da ponte? É. Uhum. Muito bem. A escola que você estuda, como é o nome? Escola de professores. Série? 4. Quantas professoras ou professores na sua sala? Só tem um mesmo. Como é o nome? Jocinelli. Jocinelli. Jocinelli. Bonita, gorda, magra, coroa? Não, não deve. E aí? Não é feia, não. Trata você como? Trata como trata todo mundo lá. Como é que ela te chama? Denilton. Já fez algum carinho pra você? Não. Você já fez algum carinho pra ela? Pablo. Colégio, série, sala. Agora solte a cabeça. Sexta série, sala de você. Professores e professoras. Todos, tudo bem. Tenta lembrar os nomes. Professor Walter, Adriana. Para ficar fácil, professores que gostam, professores que não gostam e a razão. Professor Adriano, que ele seja legal. Da professora de inglês também. E a outra professora é muito chata. A mais chata ou mais chata? A mais chata. É de português. Qual a razão? Não, português não. É de religião. Qual a razão? Porque, só porque a sala ficou abusando, ela pegou, botou a sala toda de castigo. Uhum. Uma parte da sala. O que é que você gosta de comer? Feijão. O que é que você gosta de pedir? Pastar. Quem foi Fernando Henrique, não vale? A minha refrigerante. Qual refrigerante? Coca-Cola, muito bem. Opa, tá rodando? Tá, beleza. Oi, meu filho, o que é que você gosta de comer? Sua comida preferida? Feijão e arroz. De que forma? De uma forma Você. O que você gosta de beber? Mas se você tivesse que escolher, se você chegasse num bar. Escolher a Coca-Cola. Coca-Cola. Essas são as vozes de Pablo e de Newton, numa chuvosa tarde de 15 de abril de 1995, e uma pequena interferência. Jovem Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, o poeta Pablo. Poetando sobre a chuva, vai, começa. Vai lá, tem que sair, fizemos um prato. O que sair, saiu. Ai, vai, aproveite. Vai, começa. Olha o som aí. A chuva chove. Sem parar. Não, começa de novo. Vai. Não, mas agora vai ficar legal. Não sabe o quê? Não tem ninguém ligando. Aí. Aí, aí. Beleza. Solta a voz. A chuva chove. Chove sem parar. Quando a chuva chove. Continua. Se não entendi nada. Repete com calma. Ah, deixa eu passar lá. Passar não. Não posso passar. Poesia sobre a chuva. Manda. Estou esperando. Também. Estou esperando, né? Muito bem. Cadê a minha luva? Desconfio que foi carregada pela chuva. Vamos começar. Aí que eu me deu lá. Aí começa. Vai? Não me dá na cabeça, Luiz. Olha a poesia dele. Calma, calma, bota a boca aqui, deixa que o som é com ele. Atenção, aqui, aqui, aqui. É bem no microfone. O que você sentir, você solta o som. Vá. Vá, solta. Isso. Continue, tem que soltar o som. Ai. Calma. O som, o som. Mas não tira a boca daí, não. Ai. Calma, calma. Ai. Aí, calma. Só não pode tirar a boca daí. Ai. Calma, não tira a boca daí, não. Vá. Ai. Ai. Continue. Ai, ai. Ai. Continue, você não pode chorar. Ai. Continue. A boca não pode sair daí. Ai, ai. Calma. Puxão. Ai. O nome dessa poesia que vocês acabaram de ouvir é Muita Dor. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Só não pode chorar. Ô, Pablo, você é um péssimo ator. Ai, vai, eu que dor na minha. A boca aqui. Ai. A boca ali. Até logo, uma feliz Páscoa. Pra quem? Pra ti. Pra todos. E eu? Até logo, uma feliz Páscoa para todos. Bem, gente, nós estivemos aqui durante meia hora gravando impressões sobre a chuva. Até a próxima e muito som. Bye, bye.